Entre outras características, os santarenos são também conhecidos na Amazônia por seu moderadamente exagerado bairrismo. É, porém, uma imodéstia perdoável. Deus foi tão pródigo em espalhar formosuras naquela área do Tapajós que se torna difícil conter o entusiasmo ante os encantos paisagísticos da terra querida. Com letra e melodia de Wilson Fonseca, o coral de Santarém apresenta a seguir a canção intitulada Terra Querida. Minha terra tão querida, meu encanto, minha vida, Santarém do meu amor. Deus te deu tanta riqueza, enfeitando a natureza, inspira o teu cantor. Que saudade a gente sente, quando está da terra ausente, dá vontade de chorar. Esse o rio cristalino, rocha negra, diamantino, destilando no pensar. Quando a noite a lua cheia vem brilhar na branca areia da formosa salvação. O cantor faz serenata entre o rio e a verde mata, onde ando o violão. E a noite está serena, vai cantando até a morena. Recordando os teus encantos, dos meus olhos correm canto. Recordar é conservar. E em sonhos encantados, teus eternos namorados, Amazonas, Tapajós. Paralelos no caminho, disputando teu carinho, numa luta tão feroz. Ponta negra entre os dois rios, bem suaves amadios, que eu recordo a soluçar. Santarém fica de fronte, e as catraias formam fonte, e a outra pife vai chegar. Quando a noite a lua cheia vem brilhar na branca areia da formosa salvação. O cantor faz serenata entre o rio e a verde mata, ponteando e violando. Recordando os teus encantos, dos meus olhos correm cantos.